para 3.907, vindo vertical. 1-1-8, decolando aos 3.5, chama o controle, 1-1-9, decimal 8. Chama de 8, obrigado. Torre Salvador, o TAM 3859, final do procedimento RDS X-Ray, pista 1-0, baixado e travado. TAM 3859, avistado, livre pouso 1-0, vento 090 graus, 09 nós. Livre pouso, pista 1-0, TAM 3859. Mike Eco Delta, aguarde para iniciar o táxi. Este 3859, só para informação, à esquerda tem um tráfego em aproximação para 17, pela velocidade da pequena aeronave 95. Torre Salvador, o Miguel November Alpha, 3 milhas do aeródromo. Kendi November Alpha, livre pouso, 97, vento 090 graus com 08 nós. Livre pouso, cabeceiro no 7, vindo November Alpha, grato. Vindo November Alpha, condições de fazer um pouso curto aí de forma a liberar. Pousar e controlar próximo aí da Taxi Oscar? Afirmativo, senhor, vamos tentar aqui. Ok. Mike Eco Delta, assim que o Charlie 150 ingressar aí no pátio 4, tá livre para prosseguir com o táxi até Oscar. A aeronave está pousando, vai conseguir ir para o pátio, ok? Só libere a entrada aí da OSC e do ingresso do pátio 4 para ele. TAM 3859, no solo aos 38, libere a direita, chega o solo em 1219. Direita 219. Um 9286, né, escuta? Mais escuta, bom dia, final estabilizado. Ok, cheque trem, livre pouso 1-0, vento 080 graus, 08 nós. Trem baixado e travado, tem livre pouso, pista 1-0, boa 92 também. Índia November Alpha no solo aos 38, ao táxi até o pátio 4, não me escuta até o porte. Estacionar a frequência livre. Vai que é que o Delta informe alinhado e pronto para decolar. Gol 92861, chame solo 219. 219, reporta na final, Alente Urubus, Tipas. Confirme? Reporta na final, Alente Urubus, Tipas também. Ok, grato pela informação. Essa chama 219, então. 92. Como é que eu dei uma livre de decolagem? 080 graus, 092. Mike Eco Delta decolado 243, chama o controle em 19.8. 19.8 Delta. Posso ir alinhar e decolar sem parada? Tráfego a 2 milhas externas. Afirmo, decola sem parada, 62. Está livre ingresso e decolagem, vento 080 graus, 10 nós, Xané 625. Livre ingresso e decolagem, 62. Torre Safe 5217, bom dia, no IVLS. 5217, continua a aproximação, aguarde autorização de pouso, vento 080 graus, 08 nós. Fique atento a urubus e a pipas aí na final da 10. Ativo, 5217 da tripa, obrigado. Trip 5217, autorizado pouso, vento 090 graus, 092. Trip 5217, autorizado pouso. Oxenia 6225, decolado aos 4:06, chame o controle 119, decimal 8. 198, bom dia. Cinco, dois, um, sete, no solo, 49, chama o solo, 219. 219, obrigado. November Oscar Romeo, prossiga. Livre acionar a Chemtags. Ambulance com Wilson, outro táxi, é isso? Está livre o táxi, você pode ir para o ingresso. Autorizado ingresso e decolagem a partir da Papá, o vento 070 graus, 1 no 2 nós, November Oscar Romeo. Está livre, alinhar e decolar. Azul 4299, autorizado alinhar e decolar da 1 no 0, o vento 080 graus, 1 no 2 nós. Decola no 0, azul 4299. Fora do solo, November Oscar Romeo. November Oscar Romeo, decolado 55, chame 119, decimal 8. 1198, November Oscar Romeo, grato. Azul 4299, decolado aos 57, chama o controle em 119, decimal 8. 198, boa, 4299. Bom dia, Torre Salvador, Oceania 63, Uno Uno, tá passando Simbra, embaixo travado. 63, Uno Uno, livre pouso, pistão no zero, vento 070 graus, 1-2 mais. Livre pouso, pista 1-0, Chané 63, 1-0. Fique atento a pássaro final na 1-0, a Chané 63, 1-1. Gente, 63, 1-1. Informação, pássaros na final de uma milha e meia, ok, Tom? Ciente. Chané 63, 1-1, solo 08, direita 1-2-1, décima 9. Livrando a direita 1-2-1-9, Chané 63. Salvador Tower, good morning, go 1923, hold point runway 10, right takeoff. Go 19023, good morning, clear for line up and take off runway 10. The wind is 070 degrees, 10 knots. Line up and take off go 1-0, Oceania 3-1-2, mantenha. Sente, Oceania 3-1-2, mantenha o ponto de espera da 1-0. Não será, mas 923 airborne at 13, call now Salvador departure 119 and there's my 80, have a nice trip, sir. 1880, thank you, call out. Torre Salvador, bom dia, o gol 1072, externo, baixo checado, piso 90 à vista. Gol 1072, bom dia, tráfego avistado, livre pouso, pista 10, vento 080 graus, com 109. Livre pouso 10, 1072. 1072, fica atento a pássaro, sinal da 10. Gente. Tango Juliette, Quebec Kilo, bom dia, livre acionar e chama pronto para o táxi. Autorizado, reporta para ingresso na 17, Juliette, Quebec Kilo. Ocean 6312, após a passagem do Boeing da Gol, alinha e mantém cabeceira 10. Passa passagem da aeronave da Gol, ali mantém a cabeceira 10, Oceania Autorizado ingresso, reporta alinhado e pronto para decolagem. Juliette, Quebec, Kilo. Juliette Quebec Kilo, autorizada a decolagem pistão no 7, o vento 1,00 graus com 1 ou 2 nós. Voo 1,072 no solo aos 1,6, direita 1,21, decimal 9. 2,19, voo 1,072. Juliette Quebec Kilo, decola aos 1,7, controle agora em 1,19, decimal 8, bom voo. Grato, Quebec Kilo. Oceana 63, 1-2, livre a decolagem da 1-0, vento 0-9-0 graus, com 1-3 nós. Decolagem da 1-0, Oceana 63, 1-2. Salvador, bom dia, gol no 605, quanto pesa no 0 próximo? Gol no 605, após o airpoise da Avianca, alinhar e manter, está por ser 1-0. Após a Avianca, alinhar e manter, 1-0, 605. Oceana 63, 1-2, decola aos 1-9, controle agora em 1-9, decimal 8, bom voo. 1-9, decimal 8, bom trabalho. Gol no 605, livre a decolagem da 1-0, o vento 0-9-0 graus com 1-2 nós. Autorizado a decolagem da 1-0 para gol no 605. 1605, decolagem 21, controle agora em 119.8, bom voo. 119.8, obrigado, bom trabalho. Sexta 3304, mantém o ponto de espera da Luzar. São 3663, autorizado a alinhar e decolar da pista 10, o vento 100 graus com 12 nós. Dan 3304, autorizado a linha e mantém após o airbus da companhia. 3663, decolagem 27, controle agora em 119.8, bom voo. 119.8, um bom dia. Então, 3304, livre a decolagem da 1-0, vento 090 graus com 132. Salvador é o papá, papá, Mike Eco Delta. Papá, papá, Mike Eco Delta, o ajuste no 095, reposta vertical do farol de Itapuã. Reportará o Delta. São 3304, decolar os 29, controle 119.8, bom voo. Muito obrigado, só reporta que tem concentração de pasto lateral do, da pista. Durante a corrida de decolagem, precisou fazer uma manobrazinha evasiva aí pra não pegar um urubu. Fiquei sede. Põe no papel lá que eu vou colocar também, tá? Abraço, bom dia. Sede. Mike Eco Delta da presente, autorizado curva à esquerda, proa norte, para perna do vento pela direita da 17 e a porta para girar a base. Reportará para girar a base, Mike Eco Delta. Mike Eco Delta vai ingressar a base da 197 pela direita. Gente, reposta na final embaixo travado. Mike Eco Delta. Delta. Tony Salvador, bom dia, 118-9, pronto, bom, espera a pressão no zero. 3259, bom dia, autorizado a alinhar e decolar da 10, vento 090 graus, com 1 ou 2 nós. Alinha e decola 10, 3259. 3259, fique atento a pássaros na decolagem. Gente, 3259. Mother Tower, good morning, 5221. 5221, after the traffic by Tank Company, line up and wait, runway 10. Final 97, baixado e travado, Delta. Sente, o Mike Eco Delta autorizado, pouso pistão 97, vento 100 graus, 10 nós. Delta,